fosse nas máscaras. Se dirige aí na frente do palco para fazer as suas inscrições. As crianças estão vendo isso? Estão vendo as crianças aqui na frente do palco. Convidamos as pessoas que queiram fazer as inscrições para o concurso das máscaras irem na frente do palco, por gentileza. As crianças também.